Thank you. Chanela 3, 1, 3, acionamento, uma chaleta autorizada, ela pode falar o flashback. Oceania 3, no 3, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1 na 0, via Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste na 0, no 0. Autorizado, linha aérea do Palácio Pistão na 0, vento 1 a 2, 0 graus, 1 a 0 nós. Chame o controle, 1 no 0 do sinal, senhor. 0 8, controle, tomador, chame a 3, 1, 3. 313, contato com o radar, na decolagem, vigilância, ascensão nível 360, via saída São Borra. 360, via São Borra, via saída São Borra. Autorizado, alinhar do 4, está 1-0, vento 1-0 graus, 1-1 na noite. Alinha 4 da 1-0, está 9-3-4-1. 241, decolada 45, Xangue Controle, 1-0-18, 1-0. Obrigado, Controle, 1-0-8, boa noite, bom trabalho. Eu gostaria sua de máxima. 303, solicite diretamente ao centro, na frequência 125.90, até 123.8. 9241 no chame Recife, hora 25 decimal 10, antena 123 decimal 8. 25 10 232 na 9 decimal 1. Então, 7-0-2, separador do meu prédio de chegada para o Legiano, para ajuste a separador 1-0-2-0. René, Oscar, Charlie, Delta, bom dia, prossiga. Oscar, Charlie, Delta, autorizado, início, vai, boa, reposta, não tem, né? Estiveram autorizados a assinar o procedimento de eletrocinema para estabilizar. Existe uma 020. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3.